só os mendigos salvam o planeta. Linda flor, pão, a eleição. Boa do céu, um bom elefante. Oceano, be um bolão. Be in the frame, e é from the low. I don't know.